imagine o pop dos dentes de ouro. Que assim, que assim, que assim. Um pouco de dente de ouro, Michelin. Mas imagine o pop dos dentes de ouro. Que assim, que assim. Um pouco de dente de ouro, Michelin.